fotos e os vídeos, as lembranças ficam. Não me peça perdão. Tento, mas não consigo. Concorda com isso? Lutamos pra isso. Foi tudo em vão. Acabou com tudo. Nem penso em nós. Me substituiu pra ficar com ela. E os vídeos, as lembranças ficam. Não me peça perdão. Tento, mas não consigo. Concorda com isso? Lutamos pra isso. Foi tudo em vão. Acabou com tudo. Nem penso em nós. Substituiu pra ficar com ela. Agora eu vou ser feliz sem você. Acabou com tudo. Nem penso em nós. Me substituiu.